Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos, amigas. É uma alegria poder falar com vocês novamente e compartilhar sobre o livro de Levítico. Hoje, depois de ter feito uma breve introdução, ontem, hoje eu quero falar rapidamente sobre o capítulo 1, rapidamente mesmo. Porque o capítulo é de uma importância semelhante a todos os outros, mas ele é um capítulo menor. Por isso, nós podemos resumir de uma maneira compreensível e de uma maneira rápida. O capítulo fala sobre as ofertas ou holocaustos que deveriam ser consagrados ao Senhor, para que a presença do Senhor não se apartasse do povo de Israel. Esse capítulo fala sobre a maneira que Deus determinou a Moisés para que o povo permanecesse em sua presença, remisse os seus pecados, redimisse, perdão, os seus pecados e o adorasse. Então nós estamos falando sobre adoração, sobre remissão de pecados, e estamos falando sobre a presença do Senhor. Os sacrifícios foram o modo estabelecido pelo Senhor para que o povo permanecesse, então, em sua presença, como adoradores. E quem estabelece é Deus, e não o povo de Israel. Foi também um momento de expiação dos pecados, de encobrir os pecados, não no sentido de esconder, mas no sentido de extinguir os pecados do povo de Israel. E como isso poderia acontecer? O animal morria no lugar daquele que apresentava o seu cordeiro ou a sua rolinha, a pomba. Poderiam ser alguns animais, e apresentava como uma oferta, nesse caso sacrificial, porque o animal era abatido, num processo de substituição. Essa oferta não era feita à toa. Essa oferta, nós temos que lembrar que vai apontar, e eu já vou mencionar, para o sacrifício do Messias, mas então o animal morria no lugar daquele que apresentava o seu pecado, por exemplo, e ofertava ao animal para que o sangue do animal abatido substituísse o seu próprio sangue. A vida do animal substituía a vida daquele que ofertava, daquele que entregava para os sacerdotes, num processo de substituição. Você precisa gravar isso muito, muito mesmo. Desta forma, a vida do animal era oferecida para que a ira de Deus, porque Deus se ira para com o pecado e para com o pecador. A ira de Deus diante do pecado e do pecador fosse aplacada. E você vai me perguntar: mas o animal tinha algum pecado? Não. O animal, obviamente, não tinha nenhum pecado. O pecado era daquele que o conduzia. O pecador era o dono do animal. Mas então acontecia a palavra que eu pedi que você guardasse, eu vou insistir para que você guarde, porque ela vai ajudar você a entender mais sobre o livro de Levítico e entender mais a obra do Messias Jesus por nós. O pecado, então, era do homem, do pecador. E o animal, que não tinha nada a ver com isso, era inocente, era oferecido para que o seu sangue, que é um símbolo da vida, representasse esse pecador e esse homem não fosse morto, porque a santidade de Deus não admite na sua presença o pecado ou o pecador. Se isso não acontecesse, Deus fulminaria a todos os pecadores naquele momento da comunidade de Israel e hoje das nossas vidas, dos gentios, da Nova Israel, de todos os habitantes da terra. Deus falou com Moisés a partir do tabernáculo e convocou o povo de Israel para apresentar-se diante dele, diante da sua presença, que é santíssima. A orientação do Senhor para o povo trazer a oferta era uma forma de garantir a continuidade do relacionamento e a manutenção da aliança. Sem a remissão do pecado, não há como manter a aliança com Deus. Não acredite nesse evangelho barato, de caminho fácil, que muitas vezes é anunciado. O Senhor não admite nem o pecado e, obviamente, o pecador. Ele aborrece. Os salmos vão falar sobre isso quando nós ministramos os salmos. E quando formos ministrar, nós vamos voltar a esse tema. Os evangelhos também vão voltar a esse tema. A aliança com Deus exige, requer santidade, porque Deus é santo e para manter comunhão com Ele é preciso que nós tenhamos santidade. Não é uma aliança barata. Não é um compromisso de qualquer forma. Não é, como eu disse, um anúncio da Bíblia só onde você vai receber benefício ou prosperidade ou coisa do tipo. Assim, não. A orientação do Senhor é para que o seu povo mantenha a santidade, porque ele é santíssimo. Os animais oferecidos deveriam ser machos e sem defeito. A oferta de um animal sem defeito era o critério para o homem ser aceito diante do Senhor. Esta tipificação representava, obviamente, Jesus em sua perfeição, como diz o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. A oferta substituía ou representava quem ofertou. Vou repetir mais uma vez. A oferta substituía ou representava quem ofertou. De tal modo que o povo de Israel colocava a mão sobre a cabeça do animal sacrificado, simbolizando a substituição. Os sacerdotes faziam isso. Os sacerdotes eram responsáveis por oficiar diante do Senhor. Esse elemento traz dois ensinamentos fundamentais. Em primeiro lugar, como seguidores de Jesus e sacerdotes, porque nós somos reino e sacerdotes para Deus, devemos oficiar ou ministrar diante do Senhor, no tabernáculo, na moradia do Senhor. E a moradia do Senhor é o nosso espírito. Porque o Espírito Santo que habita em nós testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em segundo lugar, particularmente os pastores devem manter a chama do altar que representava uma vida cheia do Espírito Santo e firmada na palavra de Deus para conduzir o rebanho. Eles deviam manter a lenha, eles deviam cortar a lenha e manter a chama do altar acesa. Eles não podiam permitir que a chama se apagasse, assim como nós não podemos permitir que a chama do Espírito de Deus se apague diante de nós. Senão, o que nós vamos ministrar diante do Senhor é morte. Para que nós sejamos, de fato, ministros da vida, é fundamental que o Deus da vida esteja em nós e a chama do Espírito, o poder do Espírito, a presença do Espírito esteja em nós. A oferta ministrada, como Deus estabeleceu, era e é aroma agradável ao Senhor. A oferta era uma das maneiras de manifestar a consagração, de buscar a consagração, de alcançar o perdão pelos pecados ou a remissão pelos pecados, e a oferta também era um instrumento de serviço, um ministério sacerdotal. Hoje, queridos, que esse texto tem a dizer para nós. Hoje nós temos o sangue de um animal também, de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. O cordeiro que foi, é e sempre será plenamente Deus e que foi humano durante aproximadamente 33 anos da sua vida em ministério há 2000 anos atrás. Hoje nós temos o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, e devemos nos apresentar como servos redimidos do pecado, porque Deus não admite o pecado e não admite também que nós sejamos pecadores. As pessoas ficam muito confortáveis hoje em dia com relação também à remissão. Ah, Deus alivia o meu pecado e eu continuo um pecador. Irmão, em cada área da sua vida que você detecte, na verdade, que o Espírito Santo testifique no seu espírito que você está pecando, esta é uma área para você se santificar, para você se transformar, para você se modificar. Então, a palavra vai ser um instrumento do Espírito Santo para aperfeiçoar sua caminhada, a Bíblia vai ser um instrumento, o aconselhamento de um líder, de um líder de Deus. O discipulado vai ser um instrumento de amadurecimento, e quando você detecta uma área, essa área terá que ser transformada. Não basta só confessar o pecado e depois permanecer nessa prática. O aconselhamento de alguém mais maduro. Irmãos, nós temos que perseguir isso por toda a nossa vida, uma vida de santidade plena. Posso dar um testemunho para vocês que sempre fiz e agi segundo aquilo que acreditei, na palavra do Senhor, desde a minha conversão. Quando errei, quando pequei, não há outra coisa a fazer. Não há outro modo de fazer senão pedir perdão pelo pecado, sabendo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, me justifica. Mas, por outro lado, a partir de então, não é possível permanecer na prática do pecado, porque se eu tenho uma nova natureza, essa área em que eu pequei ou que eu estava pecando, eu preciso abandonar. Eu preciso abandonar. Eu não preciso prometer no dia 31 de dezembro, no culto da igreja, ou como as pessoas em geral fazem, ah, o ano que vem eu vou fazer isso. Não, é preciso mudar. E vocês não sabem quantas reformas Deus já operou diretamente no meu coração, quantas reformas ele operou através da palavra, quantas reformas ele operou através de sermões, quantas reformas ele operou através de livros, quantas reformas através de conselhos de familiares assim sábios, quantas reformas. E quando você ouve, depois não resta alternativa, tem que mudar. Ele é o sumo sacerdote do tabernáculo eterno e propiciador da comunhão entre o homem e Deus. Aleluia! Para sempre. Eu disse isso na introdução para vocês. Hoje, o sangue de Jesus que foi derramado por nós nos purifica de todo pecado. Mas nós devemos nos apresentar como servos redimidos do pecado e separados para o serviço de Deus, para o ministério de Deus, para a adoração ao Senhor. Assim como a morte do animal encobria o pecado do povo de Israel, a morte de Jesus, como Cordeiro de Deus, é o animal. E ele é inocente, ele é perfeito, ele é sem mancha, ele é sem mácula e ele é perfeito, o Cordeiro de Deus. Então, o sangue dele, a vida dele foi dada na cruz do Calvário para substituir a minha vida e a sua vida, mas esta obra não pode parar por aí. Eu não posso só aceitar a salvação. Parece que há uma apropriação do conceito de salvação sem a devida apropriação do conceito de senhorio. Vou falar mais fácil. Parece que as pessoas querem entender que na cruz Deus é o meu salvador, mas elas não querem entender que Deus é o meu senhor. Se ele é senhor, eu sou servo. E se eu sou servo, ele manda e eu obedeço. Às vezes a gente teima até chegar na hora de uma reforma, mas todas as áreas que Deus mostrar têm que ser transformadas. Então, o Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, é a única e suficiente oferta para cobrir a multidão dos pecados de todas as pessoas em todos os tempos. Ele é a oferta perfeita, sem defeito, oferecida como substituição para todo aquele que nele crê e confessa como Senhor, é Ele quem manda, e Salvador do seu pecado, e com isso, se ele é Senhor, ele vai motivá-lo à mudança permanente de vida segundo o modelo de Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. A única maneira do ser humano ser aceito por Deus, permanecer na presença de Deus, alcançar a consagração, a remissão e o ministério sacerdotal é através do Cordeiro Jesus, como expiação do pecado. Ah, pastor, ministério sacerdotal, mas então é só para pastores, eu não sou pastor da igreja. Não, somos todos sacerdotes e todos somos ministros de Deus. Todos temos ministérios a realizar. O pastorado é um dos ministérios. Jogue fora essa ideia de o clero que tem que ser especial e o laicato que pode ficar na arquibancada. Jogue fora isso. Isso não serve, não é bíblico. Nós todos somos ministros de Deus. E como ministros de Deus, somos reino e sacerdotes para Ele. Aceitemos o Cordeiro de Deus, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, Salvador dos pecados e motivador de uma vida santa, e Senhor das nossas vidas, como aquele que dá toda a diretriz para que eu viva segundo o exemplo manifesto de Jesus Cristo, que fez a letra da Bíblia se tornar espírito de vida. Não adianta só conhecer a letra. Até pessoas malignas ou o maligno pode conhecer toda a letra da Bíblia, mas conhecer sem obedecer não resolve. É preciso conhecer e obedecer e se permitir alcançar a imagem e semelhança de Deus, buscar a presença do Senhor. O sangue de Jesus foi derramado. Não deixe que esta morte substitutiva, ele morreu a sua morte para que você viva segundo o modelo da vida dele. Ah, eu vou ser igual a ele? Não, não vai ser igual a ele. Ninguém vai ser igual a ele, mas você deve seguir o modelo de vida expresso por ele e manifesto também em toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para conduzir você no caminho da santidade, no caminho do sacerdócio, no caminho da imagem e semelhança de Deus no caminho da santidade ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, nos dê a paz, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos irmãos, quero só comunicar a vocês uma notícia de grande alegria. No primeiro mês do blog, nós estávamos alcançando 5 nações, e no segundo mês, nós estamos alcançando agora 10 nações. Obviamente, devem ser pessoas ou brasileiros que estão nesses países, ou missionários, ou pessoas que já moraram no Brasil, porque as mensagens até agora estão sendo ministradas em português, embora a gente tenha um projeto de que um projeto de fazer essas ministrações todas em inglês, e uma querida irmã nossa deve nos ajudar nesse particular. Eu compartilho isso com você para que você espalhe a notícia pelo WhatsApp, espalhe pelo blog, não a notícia só das nossas vidas. Isso nós vamos contando para você na medida que tiver alguma surpresa, porque agora está tudo parado. Eu aproveito para dizer, agora está tudo parado, não há previsão para o meu transplante de fígado, e a pastora Margarete está lentamente, é muito lento esse processo, recuperando os movimentos do ombro e do braço. Mas nós agradecemos a Deus e as orações pelas nossas vidas, e eu quero que você saiba essa notícia, mas não há o que fazer agora, está tudo voltado para a Covid. Voltando ao importante, o importante é que você propague, ajude a propagar o Evangelho. Essa é uma pequena semente. Existem instrumentos muito maiores, de alcance muito maior, mas no que diz respeito a mim e a você, vamos fazer a nossa parte e multiplicar os talentos que Deus pôs na nossa mão, porque nós teremos que apresentá-lo diante do Senhor, tá bem? Muito obrigado por todo o carinho de vocês e propague isso. Eu estou ajudando a um ministério que agora tem ou brasileiros ou pessoas que dominam o idioma em 10 países e cresce os acessos aqui no Brasil também. Então, graças ao Senhor. Tá bom? Permaneça em paz, obedeça às autoridades civis, particularmente aquelas que têm bom senso, e nessa área de pandemia, quem pode orientar mesmo é médico, né? Médico, psicólogo, enfermeiros, ou seja, todas as orientações que a gente vê na mídia social que sejam com referência científica, vamos obedecer para tentar nos preservar. Se Deus nos chamar, glória a Ele. Se Ele não chamar, vamos permanecer realizando o ministério. Agora, que não seja por uma atitude de desobediência às autoridades civis e às autoridades da área de saúde, tá bem? Que Deus nos abençoe em nome e para a glória de Jesus. Amém.